sentò firumar, sentato una pedra, sentato una rei. I sentì una barcarola criar vagar esta melodia. Tinha crista e vaga desta vaga história d'arte marinheira. Luzia na prata, mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na marzia. Marzia na serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Na cidade de Figueira da Foz, freguesia de São Julião, existe o farol de Santa Catarina, hoje desativado, o qual se localiza no interior do forte que detém o mesmo nome. Há décadas atrás, a areia circundava as muralhas do forte e a água do mar chegava até ali, abrindo-se na praia. Saudade, deste mal a minha alma. O farol de Santa Catarina é formado por uma torre cilíndrica em ferro fundido com cerca de 10 metros de altura, com lanterna e galeria, estrutura toda pintada a vermelho. Foi instalado no forte em 1888 e desativado em 1969. Durante estes 81 anos, orientou os navegantes que entravam e saíam da Foz do Mondego. O propósito da construção do Forte de Santa Catarina na Figueira da Foz, que data do século XVII, foi a defesa da Barra do Mondego do Porto e da Baía em conjunto com a Fortaleza de Barcos e o Fortim de Palheiros. A sua implantação fez-se sob os rochedos de Santa Catarina, apresentando uma arquitetura com traçado triangular, ângulos virados a norte, nascente e sul, com três cortinas, um meio baluarte e dois baluartes irregulares. O acesso a este recinto fortificado efetua-se por um portal na cortina virada a norte, o qual permite a passagem para o pátio interior, onde se situa a capela. Rumo às ondas, sem viva alma, onde nasce toda a dor. Mas se um dia nesta ria dentro ao mar da minha guerra, no cair da tarde fria, não me vires chegar à terra, diz adeus à nossa aldeia. Fui morar na maré cheia. Se eu voltar, serei mar cobrindo a areia. A construção da Capela de Santa Catarina é anterior ao forte em cerca de 50 anos. Com invocação a Santa Catarina de Ribamar, começou por ser uma pequena ermida edificada sobre rochedos e pertencia à Igreja de Santa Cruz de Redondos, anexa ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Em 1598, este mosteiro mandou reedificar a capela ao mestre construtor Mateus Rodrigues. Na verga da porta da capela ainda é perceptível parte de uma inscrição que identifica o Mosteiro de Santa Cruz e a data da sua construção. No século XVII, a capela funcionou como tribunal da Inquisição e ainda como local de realização de escrituras públicas durante o ano de 1733. No século XIX, a capela foi alvo de obras de manutenção. Recentemente, em 2016, nova intervenção deixou descoberto o pavimento original em pedra e o nicho em calcário do seu primeiro altar. estrategicamente implantado, o Forte Santa Catarina da Figueira da Foz foi tomado pelas tropas napoleónicas comandadas por Junot, sendo recuperado a 27 de junho de 1808 por populares da região, comandados pelo académico António Zagalo, numa ação que facilitou o desembarque do exército inglês aliado sob o comando do general Arthur Wellesley entre 1 e 3 de agosto de 1808. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Acabamos de ouvir Marzia na Serra.